Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Meus queridos amigos, com as graças de Deus, e é muito bom, não é, a gente começar um programa dizendo com as graças de Deus estamos aqui para levar até você o nosso trabalho, a nossa comunicação amiga, né? E todos os dias isso acontece. Porque é pelas graças de Deus que nós estamos aqui. Se não fosse pelas graças dele, eu acho que o Edelson Moura nem existiria mais. Já tinha até partido desta vida terrena para outra vida. Mas é tudo pelas graças de Deus, não é? Que a gente trabalha, que a gente comparece às muitas cidades através das emissoras que nos retransmitem. E isso é maravilhoso. Feliz daquela pessoa que tem a alegria e a satisfação de dizer assim: eu vivo em paz, eu vivo com Deus, não é? É muito importante isso. Você vê hoje tanta coisa ruim acontecendo. Outro dia mesmo eu estava assistindo televisão, um rapaz já com uma certa idade matou e estuprou e tocou fogo numa criança de 10 anos de idade. E aí, quando o repórter perguntou para ele assim: mas você não se arrepende do que você fez? O cara disse: não, não, tinha que acontecer, aconteceu, não é? Então, isso é coisa do demônio. Portanto, nós devemos orar, devemos rezar todos os dias para que essas coisas tenebrosas, horríveis, não venham acontecer conosco, com as nossas famílias, os nossos filhos, com os nossos entes queridos, porque deve ser realmente um sofrimento enorme uma coisa dessa acontecer. Que Deus nos proteja, meus amigos, de todas essas maldades, de todas essas criaturas sem coração, sem Deus, né? Porque isso aí é uma pessoa sem Deus, não tem a menor dúvida disso. 24 horas no ar. Amado Batista, canta pra gente. Pare de pensar em besteira. Se ligue no que eu vou lhe dizer. Tem gente ruim que fala de mim só pra me queimar com você. Nossa história é um grande sucesso, e isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas no ar. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama, que acende meu fogo, que mantém esta chama. Será que eu preciso gritar que te amo? Essa história é um grande sucesso, e isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas no ar. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. te amo. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama e acende meu fogo que mantém essa chama. Será que eu preciso lhe dar? E te amo. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. Amado Batista. E agora eu preciso falar com os meus amigos artistas, cantores, quero falar com os atores, artista, né, de uma forma geral. Eu estou aqui, meus queridos amigos, numa luta muito grande para a construção de uma programação da TV Estúdio Brasil. E quando vocês ouvirem falar na TV Estúdio Brasil, saibam que esta TV está sendo construída para o artista brasileiro, para que eles possam divulgar as suas músicas, divulgar as suas canções. E eu tenho notado que muitas vezes nós fazemos assim algumas publicações nas redes sociais pedindo que aquelas pessoas que são cantores, que são artistas, que tiverem programas gravados, apresentações, shows gravados. Às vezes você é um artista que mandou gravar um show seu e você quer exibir na TV Estúdio Brasil, você pode estar mandando para a gente. Pode enviar através do nosso e-mail tvestudiobrasil@gmail.com ou através do e-mail da Rádio Estúdio, que é radioestudiobrasil@gmail.com. Porque rádio e televisão, eles caminham iguais aqui, é tudo no mesmo prédio, nós apenas fizemos o auditório e a estrutura de televisão num outro espaço, em um outro lugar, porque aqui já não comportava mais, então separamos os prédios da televisão e da rádio. Mas as pessoas responsáveis, elas estão aqui ainda na Rádio Estúdio Brasil, vão passar para lá, mas você pode mandar o seu material, seu e-mail, com a sua gravação de televisão, se você for apresentador de um programa de auditório aí na sua cidade e você quiser ceder gratuitamente o seu programa para que a TV Estúdio Brasil possa exibi-lo, para nós será de grande valia, né? Porque esta nossa televisão, ela não é uma Rede Globo, porque é uma televisão que está começando agora, então naturalmente é uma televisão pobre. Nós não somos nenhuma Record ainda, é uma televisão pobre, nós estamos começando agora. Então, eu tenho que convidar os meus parceiros, os meus amigos, os nossos artistas, para poder fazer volume nesse trabalho. Já lançamos o nosso primeiro programa de TV, que é o Edelson Moura na TV, você já tem escutado eu falar. Agora o nosso segundo programa está sendo o Talk Show do Macho Velho, né, que tá muito bom o Talk Show do Macho Velho, o segundo programa que estamos lançando. E assim, nós vamos montando uma grade, já está no ar a TV Estúdio Brasil, ao vivo, você pode assistir lá, que é tvestudiobrasil.com, no nosso site, se na sua cidade tem internet, você já pode assistir o nosso canal. Mas eu quero, no próximo dia 8, estarei em Fortaleza, onde estaremos negociando com a TV Diário de Fortaleza alguns programas que nós temos interesse e outros programas nossos que eles também estão muito interessados. Portanto, meus amigos, essa nossa TV Estúdio Brasil, é importante vocês saberem, ela é do artista brasileiro. Vamos divulgar os nossos artistas. Por isso que eu estou convidando você a ligar para o Edelson Moura, pode ligar para mim pessoalmente, aqui no 61-3532-6993, 61-3532-6993, nós estaremos conversando.

hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Quem mandou a sua participação para nós aqui foi o nosso ouvinte João, lá de Rio do Pires, no estado da Bahia. Fala aí para nós, João. Edelson Moura, bom dia, meu amigo. É João de Rio do Pires. Cadê você, rapaz? Passou minha música ou eu não ouvi? Eu vou ser há mais de 30 anos, lá quando eu morava no sítio. E agora eu tô na cidade, voltei a ouvir. Pela Planalto FM aqui em Rio do Pires, na Bahia. Manda mais um aí pra mim. Bom dia, que eu não vi a outra, não. Falou, João do Pires. Quem manda você não ficar ouvindo todo dia o nosso programa? Beleza, João. Olha, nós vamos mandar um abraço muito grande pro João, para todos os nossos ouvintes de Rio do Pires. Sabemos da nossa grande audiência aí na cidade, através da nossa queridíssima Rádio Planalto, que retransmite o Edelson Moura diariamente. Meu abraço, viu, para todos vocês, aproveitando aí este recado do João. Esse João é danado mesmo. Aproveitando esse recado dele, estamos também abraçando os nossos queridos ouvintes desta cidade maravilhosa. Engraçado que eu não conheço o Rio do Pires. Mas não faltará oportunidade, viu, João? Para a gente estar por aí qualquer dia desses, visitando este lugar querido, essa cidade tão importante do nosso estadão da Bahia. Se tiver como é que se fala? Uma amostragem aí da cidade de Rio do Pires, mande aqui para a TV Estúdio Brasil, que nós temos um quadro lá no nosso canal que diz assim: conheça o Brasil através da TV Estúdio, né? Para a gente poder mostrar as nossas cidades brasileiras. Então, se tiver aí algum vídeo da nossa querida cidade de Rio do Pires para a gente mostrar para o país inteiro, nós temos espaço aqui na nossa programação. Falo isso também para as demais cidades brasileiras, né, que quiserem divulgar, fazer a projeção da cidade. Vamos agora tocar para o João e para os amigos de Rio do Pires. Menininha, meu amor. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Se você quis só me dar um castigo, já chega, amor. Pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Por que me deixou tão sozinho? Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi, mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Se você quis só me dar um castigo, já chega, amor, pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, continua. Mandando agora um alô para a dona Evangelina, lá na nossa querida cidade de Juara, no estado de Mato Grosso. Muita gente pergunta assim: aqui em Juara tem representante de saúde com beleza, Delson Moura? Tem, pessoal. Tem a dona Evangelina. Vamos anotar aí o telefone dela, que é o 3556-2466. 3556. 2466. E também lá em Sinop, no estado de Mato Grosso, a nossa querida representante Vânia, ao lado do seu pai Luiz, são os nossos representantes aí na cidade de Sinop, para onde eu mando um abraço muito grande, meu queridíssimo amigo Zeno Schneider, que agora está também nos ajudando muito na exibição do nosso programa Edelson Moura na TV, aí na nossa TV Record Sinop. Meu muito obrigado aos meus queridos amigos e a este apoio, esta ajuda que tem nos dado o nosso querido Zeno Schneider para que o nosso programa seja exibido. Meus amigos também da Rádio Celeste, nosso abraço para vocês. E o telefone da Vânia, o telefone do seu Luiz, os nossos representantes aí que trabalham com a saúde e com beleza, distribuindo os nossos produtos para todo o Mato Grosso. 9979-1836. 9979-1836. Um abraço para a Vânia. Um abraço também para o nosso amigo Luiz, que é o pai da Vânia. Eles trabalham juntos lá com os nossos produtos. Aliás, esses produtos têm feito um sucesso muito grande por onde passa. Vamos agora, meus queridos amigos, mandar um outro alôzinho aqui e uma música que estão me pedindo lá da Bahia, da cidade de Tanque Novo. É a nossa Marinalva, representante de saúde com beleza da cidade, que pede a música Sou Igualzinho a Você, do Amado Batista, para todos os seus clientes da zona rural. Aquelas pessoas que vão até o seu estabelecimento comercial e buscar o óleo de avestruz supremo, que ela fala assim que são muitas pessoas que vêm da zona rural para adquirir o nosso produto. Então, a Marinalva, o nosso abraço, e para todos os seus clientes da zona rural, Amado Batista vem cantar Sou Igualzinho a Você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Lá na minha terra, em Bode com Sede, um lugarzinho bem pequeno, atrasadinho. Esse lugar, para você ter uma ideia, é tão atrasado que lá ainda não chegou produtos IOC, não chegou Coca-Cola. Agora eu acho que esse ano talvez aconteça o lançamento de Coca-Cola lá em Bode com Sede, tamanho atraso que é o nosso lugarzinho. Mas o nosso povo, ele é de uma sabedoria que eu fico admirado. Eu fico impressionado com a sabedoria do pessoal, porque o lugar é atrasado, mas o povo está muito na frente. Porque outro dia, falando com um companheiro nosso lá, que eu sempre falo o nome dele aqui para vocês, que ele é o nosso repórter, ele é que passa as notícias lá de Bode com Sede para mim, e o nome dele é Zé Milton de Abidão. O pessoal costuma chamar ele lá de Zé Milton de Abidão. E Zé Milton de Abidão, como o povo chama lá, estava me dizendo que nós estamos na boca do lobo. Eu perguntei para ele assim: que boca de lobo? Que história é essa da gente estar na boca do lobo? Aí ele estava me explicando, porque cada dia a gente escuta nos jornais as gravações que saem aí de um denunciando o outro, e o que a gente observa é que se salva muito pouco político. Tem muito pouco político se salvando. Então é necessário a gente orientar o povo brasileiro para uma renovação geral. Aliás, eu falava isso já na eleição passada, quando tivemos eleição para deputado federal, eleição para presidente da República, eleição para senador. Aqueles que me ouviam, aqueles que escutavam o nosso programa, muitas vezes eles ouviram eu dizendo aqui através do rádio que nós não devemos perpetuar políticos no poder. Perpetuar significa deixar o cara eleger o mesmo cara a vida inteira, né? Como nós tivemos aí políticos da época que ficaram 50 anos, né, sendo políticos e etc e tal. No caso do próprio presidente José Sarney, que a vida inteira ficou em cargos e mais cargos, e senador, e deputado, e senador de novo, e presidente da República. E agora, o que a gente observa, meus queridos amigos, é que conforme diz mesmo o nosso querido amigo, até uma pessoa sem formação, sem muita cultura, mas de muita sabedoria, quando ele diz que nós estamos na boca do lobo, os brasileiros estão todos na boca dos lobos. Tá vendo? Que coisa mais certa. Então, para que a gente possa sair da boca dos lobos, é necessário, meus queridos amigos, nós, porque o brasileiro ainda não tomou ciência disso, a nossa importância é na hora do voto. Nós só temos importância nessa hora. E é nesta hora que nós temos que ter toda a sabedoria. Sabedoria da escolha, sabedoria de saber quem é a pessoa para quem você vai votar. Se preocupar, não ir que nem besta, que nem um bobão para a urna. Eu vou que nem um bobão. Você pode não ter cultura, mas você não é obrigado a ser bobo. Você pode não ter formação, você pode não ter estudado, mas você não é obrigado. Você não é obrigado a ser bobo. Deixar as pessoas lhe passar para trás, deixar as pessoas enganar você, você não é obrigado a isso. Então, para que você entenda melhor o que o Edelson Moura está falando, você pode não ter realmente nenhum estudo, mas você sabe prestar atenção em quem que você vai votar e pedir ajuda a uma pessoa da família, a uma pessoa que sabe como é que você quer votar. Você diz para a pessoa, ó, eu quero votar nessa pessoa e nessa aqui, e pede para a pessoa ensinar você. A pessoa de sua casa, de sua família, ela vai ensinar você como é que você vai votar, para que você não vá para a urna igual bobão, para depois você ir parar na boca do lobo e não, e não fica sabendo porque você está na boca do lobo. Tá bom, meu querido amigo? Cuidado, que nós só temos importância nesta hora. Monotonia. Amado Batista, canta mais um sucesso. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Não sentimos mais prazer e fingimos sentir. Quando o coração não quer, não adianta. Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções. tempo passa e nós dois mergulhados nas mentiras, ilhados de solidão. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós nos achar em outros corações, é o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito verdadeiro amor. Se em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. Eu vou falar agora deste produto maravilhoso que é o óleo de avestruz Sopremo e também tomar a liberdade de falar com você dos outros produtos Saúde com Beleza, né? Que são vários: o doce foi, o sebo de carneiro perfumado, o tira chulé que acabou de ser lançado, já é um produto recordista de venda. Porque o chulé é uma coisa muito ruim na vida da gente. O chulé, quando você tira um sapato na frente da sua esposa, da sua namorada, do seu filho, na sala de casa, se o chulé estiver aí matando mesmo, podre, todo mundo sai da sala. Todo mundo sai e às vezes as pessoas não falam, né? Elas não dizem por que estão saindo da sala. Então é preciso que você tenha todo cuidado com seus pés. E não tem coisa melhor do que, por exemplo, lá em casa, a hora que eu tiro meu sapato, meus pés estão tão cheirosos que às vezes a minha própria esposa, ela pede para poder cheirar os meus pezinhos. Ela fica cheirando os meus pezinhos. Então é muito bom, porque até a esposa da gente, ela muda o comportamento. Deixa eu cheirar seus pés, meu amor. Tal, é bom demais a gente ver a esposa da gente cheirando os pés da gente, meus amigos. É muito bom, faz uma cosquinha, ela beija, cheira, porque o perfume do tira-chulé, ele é muito gostoso, deixa o pé tão cheirosinho, que até a namorada da gente pede para beijar os nossos pés. E olha, não é só homem que tem chulé não, mulher também tem. Quando eu era mais jovem, eu namorava uma moça que ela tinha os pés tão podres que eu deixei de namorar com ela. Foi. Então, minha amiga, se você tiver chulé também, você passa o tira chulé, para não deixe não. Às vezes você perde um baita de um partidão, que nem essa minha namorada que me perdeu, por causa do chulé. É verdade, eu deixei a moça lá, não quis nem saber mais dela. Nossa, que pé fedorento dessa moça. Porque o chulé muitas vezes é uma bactéria. E o tira-chulé, ele elimina as bactérias e deixa o seu pezinho cheiroso. Uma belezura. Oh, coisa linda. Vamos agora cantar, amado Batista. Acesse nosso site ou procure o nosso representante em sua cidade para adquirir os produtos Saúde com Beleza, inclusive o óleo de avestruz Sopremo, o bom, o melhor óleo de avestruz do Brasil. Eu trago agora Nossa Senhora Aparecida. dia e noite iluminando seu altar. Milhões de filhos o ano inteiro a seus pés irão tocar. Em cada dia uma esperança, obrigado por esta vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora, Madre Teresa, estão no céu eternamente, mas continuam protegendo seus irmãos, a sua gente. Mas esta vida não é nada, e sim apenas uma passagem aqui na terra. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe do idoso, ao infantil. É nossa estrela, nossa luz, é nossa mãe, é nossa vida. Nossa Senhora Aparecida, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ela é a mãe que nunca dorme, está em todos os corações. É uma força universal, está no céu, nos dá o perdão. Ela é o amor, é a salvação, é a alegria, é a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe do idoso, ao infantil. É nossa estrela, nossa luz, a nossa mãe, a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, amado Batista, show. Estarei nos próximos dias em Fortaleza. Esta semana estarei visitando os meus amigos cearenses e vou ter um encontro muito importante com os nossos colegas da TV Diário e do Sistema Verdes Mares de Comunicação. É uma parceria, né, que nós estamos fechando, que nós vamos fechar com a TV Diário, porque estamos construindo a TV Estúdio Brasil, a TV do artista brasileiro. E como eu tenho falado, nós estamos em busca de conteúdos. E conteúdos que possam falar dos artistas, divulgar as nossas músicas, divulgar os nossos cantores. E nós precisamos desses conteúdos para engrandecer a nossa grade de programação e para que possamos estar 24 horas no ar falando de arte, falando de artistas, de cantores. Como a TV Diário é uma televisão que está no Nordeste e durante muito tempo ela esteve no satélite, esteve com a sua programação sendo assistida pelos quatro cantos do país e depois essa programação não pôde mais ser exibida no satélite, e nós da TV Estúdio vamos subir o nosso sinal para o satélite, estamos então oferecendo esta possibilidade da volta de alguns programas estarem comigo, alguns programas da TV Diário estarem conosco na nossa programação, que brevemente estaremos subindo para o satélite, que a TV Estúdio Brasil vai subir para o satélite. A programação estará subindo, estamos apenas montando a nossa grade. E para montar a grade nós precisamos de conteúdo. Por isso que eu tenho falado sempre com os meus queridos colegas de rádio e de televisão. Se você tem um programa musical na sua cidade, em qualquer cidade do país, você pode estar mandando para a TV Estúdio Brasil para que possamos avaliar e exibir também o seu programa em nossa grade de TV. Aqui fica o nosso recado. E a nossa próxima viagem será para a cidade de Goiânia, onde estaremos conversando com os nossos queridos apresentadores de TV do estado de Goiás. De formas que a TV Estúdio não será uma televisão do Edelson Moura, ela será uma televisão dos nossos artistas, estará à disposição de atores, cantores, compositores, atores de cinema, atores de teatro, enfim, ela vai ser a TV que só vai falar de artista. Por isso que eu conto com a colaboração dos nossos queridos cantores para ajudar o Edelson Moura a levar o melhor de conteúdo para as casas dos nossos queridos brasileiros. E agora o Amado Batista canta Sonho Dourado. Que não faço é por amor por você. Mais do que eu, ninguém ama. Duvido e pago pra ver. Se eu sou louco, é muito pouco na frente desta paixão. Venho de lá da saudade, eu venho da solidão. Cadê minha estrela, o brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender. Cadê o seu corpo, eu tanto preciso. Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? dessa paixão sem juízo. Eu preciso demais, porque o amor dos seus olhos é luz que me acende. Cadê minha estrela? Você é meu sonho dourado. Eu quero você. Cadê minha estrela? O brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender. Cadê o seu corpo? Eu tanto preciso. Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê minha estrela? O brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender. Cadê o seu corpo? Eu tanto preciso. Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quem vem cantar agora é Edelson Moura. E esta é a hora do quebra-galho em nosso programa. Eu quero trazer uma música que foi assim, muito solicitada, né? As pessoas pedem para tocar aqui e eu quero oferecer essa música para todos aqueles que escutam o Edelson Moura, Derna daqueles anos, ó. Derna daqueles anos. Sabe que música é que eu vou tocar? Um Milhão de Lágrimas. Estou chorando, não tenho vergonha de dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas para esgotar estas minhas mágoas, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perdendo o amor que um homem se destrói. Chorei somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perder o amor que o homem se destrói. Chorei de saudade. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas para esgotar. Nelson Moura. Já estamos indo embora. Muito obrigado a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes e até o nosso novo encontro amanhã, se Deus quiser. Não desligue o seu rádio, porque vem aí mais um campeão de audiência. Tchau, tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência. Fique ligado!